Alfa 3245, controle 119, décimo 35, boa viagem. Obrigado, seu 935, bom trabalho. Azul 4207, autorizado ingresso na Juliette para o portão 09. Juliette para o portão 09, azul 4207. Check-trim, pouso autorizado, 1-5-2-2, está na escuta da torre. Nativo tem livre pouso na 260. 0 ao 51 no direito, 1219. 219. Salvador, bom dia, Gona 260, Vitória. 260, táxi via Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette para o 08, Gona 260. 03, final, baixado, travado. 5403 e 03, livre pouso, 1129, livre pouso, 5403. Salvador, muito bom dia, o 5494. 5494, continua a aproximação, agora é feliz. Vai livrar a direita, vai observar a viatura da Infraero, se livrar na Delta. E chame só 1219. Solo 121, decimal 9, 35403, bom dia. Solo Salvador, bom dia, 35403, entrou? 35403, bom dia, táxi em frente, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 35403, bom dia. Autorizado, uma centena com 12 mais. Tá com o trem baixo checado, trip 54 no 4. Confirme? Trem baixo checado, trip 54 no 4. Em repouso, uma centena com 12 nós. Uma centena com 12 nós. Poderia confirmar, você tem o 403 ou posição? Posição prevista 04. 04, obrigado. Trip livrando a Delta. 54 no 4, 59 direita, 59. Bom dia. Trip 54 no 4. 54 no 4, táxi em frente. Alfa Kilo, Pati 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Pati em frente, 54 no 4. Uma posição para o 3544, por favor. A prevista é 03, porém fique atento ao sinalizador, ok? Gente. Juliette, estamos Zulu, informação Quebec confere, porto seguro, autorizado, nível 1 centena, via Golf 677. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Coral. E após Coral, prossegue conforme a rota até Porto Seguro. Controle em 1-19-35 e aciona 0253 no transponder. Tango Zulu correto, Pat 3 livre acionar, reporta táxi. Enter. Paulo Salvador, muito boa, bom dia, azul 4207, 340 para o Rio de Janeiro, que tem uma informação Quebec, vamos para a próxima. Azul 4207, bom dia, informação Quebec confere, Rio de Janeiro, autorizado nível 340. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19-35 e aciona 5177 no transponder. Realizado 340 para o Rio de Janeiro. Decola da 1-0, curva direita da El, Leda Bridge, após Pesulo 1-0. 39-35 ao controle, aciona 177 transponder, azul 4207. Azul 4207, correto, portal 9, chama pronto, expecção no mesmo. Vai acusar pronto, azul 4207. Bom dia, Hugo. 1-7-3-8, LF-Tech Freight, zona 0, 30 pouso, baixado e travado. Livre pouso, 1-7-3-8, 1-2-0 graus, 12-9. Livre pouso, zona 0, Tango Zulu, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8-95, ajuste 1014, bom voo. Ô Fabiano Brilho Máximo, por gentileza, pro gol na 732. Vou manter o ponto de espera. Diga, o senhor está na parte principal ainda? Tá, ah, então chama para o cruzamento do 1735, Brasil. Olhar e manter. Roma 260, bom dia. Informação Quebec confere. Recife autorizado nível 390 via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19-35 e aciona 5175 nos dois pontos. Autorizado 390 Recife, via Peruísque 58, decola da 1-0, primeira curva esquerda, perfil da Puca, Jamo, Aracaju. 1-1-9-3-5 ao controle, 5-1-7-5 ao transponder, gol 1-2-6-0. 1-2-6-0, correto, portão 8, chama pronto, Xbeck, treinamento. Camarão, 2-6-0. Paulo Salvador, gol 1-7-3-8, livre óbvio. Gol 1-7-3-8, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, gol 1-7-3-8. O Salvador é o Trip 5367. Trip 5367, informação Quebec, João Pessoa, nível 190. Pronto, copy? Pronto. Ao Autorizado João Pessoa, nível 190, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta a Golf 677, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.35 e aciona 5470 no transponder. 190 para João Pessoa, decola da 190, curva esquerda após subida Puca, transição Caju, voa no Golf 677, depois de rota conforme plano, controle 119.35, aciona 5470-35367. Confirmando 5410 no transponder, no pátio 3, chama pronto para o pushback acionamento, trip 5367. Trip pronto para o pushback acionamento, acionado 5410, trip 5367. Trip 367 da trip confirmando, está pronto para o push? Vou chamar pronto, ainda não. Gente. Mandou o TAM 3895, autorização para Guarulhos. Geral 35, vai chamar o Tango Zulu. Obrigado, amigo. Bom dia. Afirmativo. Formação Quebec, Guarulhos, autorizado nível 340. Decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El. Luta após posição Bridge, onde intercepta Pesulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5413 no transponder. Conforme autorizado, nível 340 para Guarulhos, São Paulo, decolando da pista 190 com curva direita na saída da Léo, Leda Bridge, interceptou o Pesulu 16 para prosseguir conforme o plano. Controle está operando em 119.35, aciona o transponder em 5413, esse é o TAM 3895. TAM 3895 correto, portão 3, chama pronto para o SPEC, pelo menos. Chama na conta pronto, TAM 3895. Bravo Delta, inicialmente até através do meia dúzia, reporta no através do meia dúzia, tem uma aeronave da Gol prosseguindo para o portão 05. Solo Salvador, Gol 9738. Firma a aeronave da Gol chamando. Gol 9738, a gente tá aqui na taxiway, aqui tem três cachorros aí atravessando aqui agora, e eles estão indo em sentido da pista aí, para ingresso na pista. Confirmando a equipe de manutenção área verde, a gente tá ciente do pessoal, ok? Muito obrigado pela informação. Tá, ok. Ingressou na pista agora, a formação de cachorro. Gente, confirmando, é cachorro ou pessoal próximo à pista? É cachorro mesmo, tá agora no limite ali da pista aqui no nosso através, ingressando agora, ó. Ah, entendido. Entendido, obrigado pela informação. Vamos informar o fiscal de paz. Bravo Delta, sente só um instante cópia, preparando a saída Conde. Confirmando é plano visual, Juliette Bravo Delta, aguarda corredor forte. Bravo Delta, condições de agilizar a parte 3. O 1738, apenas atentando aeronaves pequeno porte, aguardando através de meia dúzia, mesmo vai prosseguir pro parte 3, ok? Ok, gente. O 1738. Juliette, Bravo Delta, pronto, copy. Aracaju, inicialmente restrito ao nível, a 1.000 pés, após, em coordenação com controle, ascensão para o nível 095. Decola da 1.0 com curva esquerda, via corredor forte. O controle em 1.19.35 e aciona 0.264 no transponder. Bravo Delta, correto. Livre acionar no pátio 3, reporta para o táxi. Informador, eu vou no 260 para pushback acionamento, gate 8. Vou no 260, portão 08, livre acionar, reporta táxi. Autorizado, reportando para o táxi, vou no 260. Fala, Salvador, avião 3191, esquerda Quebec, autorização de tráfego. São 3191, copia Galeão 380. Não está com a fé, 3091. Bom dia, 5595, número 2 para a cópia, só um instante, Léo. Nível 140, prepare a saída coral. Sempre aguardando. São 3191, Galeão, autorizado nível 380. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Bezulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1.19.35 e aciona 5415 no transponder. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 10, curva direita da El, Leda, Bridge. Após Upzulu 10, controle 19.35, transponder 5415, tem 3191. Tem 3191 correto, confirmando o portão 612? Confirmo 612. Gente, 612, reporta pronto para o inspecionamento, tem 3191. Salvador 4207, tá 29, para o Azul 4207 é o número 2 no setor, aeronave da Gol no portão 08, já autorizado. Quem ainda me escuta aguardando? Aguarda, esperando a aeronave da Gol direita, graças. P5595, pronto, copo? Pronto, copo, P5595. Ilhéus, autorizado nível 140, decola da 10 com curva direita no perfil da saída coral e após coral prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1.19.35 e aciona 0277 no transponder. Autorizado 140, decola da 10 com curva direita, saída coral, 19.35, controle, transponder 0277, P5595. Trip 5595 correto, pátio 3, já porta pronto para o inspeccionamento. O Gol no 260 na escuta? Na escuta no 260. Confirma, iniciando o pushback no 08. Iniciando o presente com ele. Enter. O Azul 4207, só um instante para prosseguir, ok? Pushback acionamento, rota 3896. 3895. PAN 3895 é o número 2 na solicitação. Tem uma aeronave da Gol já no push no 08 e uma da Azul aguardando no 09, ok? Na minha escuta aguardando, por gentileza. Ativo, ciente, o PAN 3895. Baixo Gol, 1260, 180 a bordo, 2 horas e 15 até no Natal. PAN 260, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre em 1-18 decimal, corrigindo 1-19 decimal 35, corrigindo a Torre em 1-18 decimal 95, ajuste 1013, um bom voo. Pois ataque, Pátio Índia Alfa, ponto espera 1-1895, eu sou em Salvador, voo no 260, modi. Azul 4207, livre acionar no portão 09, reporta ataque. E se tiver questionamento, chama para o táxi 4207. PAN 3895, na escuta. Siga na sua escuta, PAN 3895. Só confirmando, a aeronave da Azul já no push no portão 09, é a segunda aeronave para o táxi a retaguarda, ok? Mais 3 a 5 minutos no máximo para iniciar o pushback. Afirmativo, sim, PAN 3895. Ground American 238. And 238, Romeo information to Miami, Kilo Mike India Alpha, flight level 360, stand by to copy, expect Momo departure. Oi Salvador, bom dia, Gona 260, ponto 0, Dona 0, pronto. A linha decola 260. Afirmativo. Ingresso decolagem autorizado, centena 159. Além da cola, dono 0, bono 260. Torre, Salvador Azul 402, está pesado na aliança visual. Mesmo já finalizando o push no portão 09, já coordene com a equipe de solo após a passagem do Embraer da Azul à retaguarda, tem livre acionário e reporta ataque. Ok, obrigado. Então após o Azul foi autorizado o posicionamento para 3895. Qual Salvador é o PAN 3191 para push funcionamento? PAN 3191, na minha escuta aguardando por gentileza, estimado mais 2 minutos máximo. 7-9-0 a bordo, 3 horas e 48 de autonomia, alternando sempre, para o seu táxi. Azul 4207, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1, 1-8-95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Pátio Índia Alfa, Torre 102-95, 1-0, 1-3. São 3191 na escuta? Na escuta, 3191. Aeronave da Azul iniciando o táxi no portão 09, após a passagem da mesma, coordenando com a equipe de solo, livre acionário e reporta táxi. Take 238, are you ready to copy? Azul 4082, curso autorizado, ano 0, acena 159. Livre pouso, azul 402, só confirma a intensidade do vento? 100 com 15. Obrigado. Voo no 260, decolada estressante, controle, 198. 198 ou 1935? Correção, 1935. Obrigado, bom dia. A linha mantém. A linha se mantém, azul 4207. Zero 82238, direito 219. 219, ele vai direito, azul 4207. Azul 4082, bom dia. Inicialmente táxi via Alfa. Táxi lento via Alfa vai manter a posição antes do ataque 6 Juliette aguardando para ingresso. Alfa vai manter a posição antes do Juliette para o ingresso do 4082. Autorizado a decolagem, 110 com 15. Livre decolagem, Brasil 4207. São 3895, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0 no 3, agora um bom voo. Decoladas 40, controle, 19-8. 119-8, confirme. São 19-35. Ok, 1-9-35, obrigado. Trip 55950 para puxa estacionamento. Trip 55953, livre de acionar, reporta táxi. Trip livre, puxa estacionamento, reporta táxi, Trip 55950. Salve Salvador, 03191115 a bordo, lanterna tranquila, 345 de autonomia, pronto para o táxi. Tá confirmando o POB? É, 115, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste no 0, no 3, um bom voo, então 3191. Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no 3, ajuste no 0, o azul 4082, após a passagem da aeronave da TAM, ingressa Juliette, portão 02. Juliette 02, do 4082. American 238, Sierra Web, to copy. Prossiga. Gente, acione aguardando instruções para o táxi. Tomado o interno 6200. 6200, pouso autorizado, uma centena 15 nós. Teve pouso no 0x9, segura-se a informação Romeu, pronto, 4. Bono 777, informação Romeu confere, porto seguro, autorizado nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda e após direto, porto seguro. E controle em 119.35 e aciona 5424 no transponder. Autorizado 340 para Porto Seguro, conforme o rastro de voo, decolando da 10, primeira curva direita, saída da Leda, após Porto Seguro, controle 119.35, transponder 5424. Voo 777 correto, portão 5, chama pronto para o espelho de funcionamento. Chamando a pronto, voo 777. Itapuã, visual com o Chanel, Kilo Romeu, acho que eu posso me enquadrar? Romeu, acho que é negativo, estou com outros tráfegos em LS, você vai ser o terceiro para pouso. Mantém 360 na região aqui? Afirmo, 36 pela direita, ajuste 1013. 360 pela direita, Romeu. O vento de Salvador é uma centena por 15, quer ir para 35 ou para 17, Romeu? 35. Gente. Vou. Salvador, TP 5595 para o táxi, 3 horas e 30, alterna Salvador, 72 a bordo. Bom dia, Torre Chanel 6255, estabilizado. Gente, táxi até a entrada do PAT 3, aguardando para prosseguir o táxi até o ponto de espera, devido ao condicionamento do ponto de espera, ok? Atento até a entrada do PAT 3, o TP 5595. Você pode ter que ir com a gente de 3-8, Salvador Ground. 5-5-5, não tem um ponto de espera, tráfico. O próximo já passou externo.